fala que as palavras é rápida, né? Ei, me amarra nunca sai de moda. Jogador nunca olhou pra foto. Pedalada, corda, tapa e caixa. Ela sabe que eu sou bom negócio. É ovelha, mas o sangue é lobo. Quer tirar foto com o meu ouro. Fala que adora pobre e louco. Quero ver me adorar sem troco. Que se atrasar hoje é um relógio. Pois eu vivo só adiantado. Que tá sujo é só minha sola. O meu nome já foi limpado. Eu e menor só saía no soco. Era o que eu vivia dopado. Hoje eu vivo só sair projétil. Pela casa desses arrombado. Causa colapso nelas, explora a favela. Bate e vai sentar na minha peça. Fuma um pra pegar uma brisa, mulher só portela. Bate e vai sentar na minha peça. O resto é onde eu deixo, contei duas vezes até o infinito. Lá no pátio liberdade me olhava, quanto grana mais que o jogo do bicho. Meu nome se chama Gold Label, meu inglês é Books on the Table. Eu chamei todas as cachorras late, fodo elas trajando Versace. Tenho flow, melodia, veja minha hierarquia. Minha mãe não tava na pia, paga de igual na burguesia. Lembra do meu zente quebrado, mudei meu sorriso pra lente. Seu salário de um ano, é o que eu come de gente. Hoje você diz sou bonito, antes me chamou de esquisito. Sou foda pra caralho, tá ligado, eu sou o bicho. Nelas, explora a favela. Bate e vai sentar na minha peça. Fuma um pra pegar uma brisa. Mulher só portela. Bate e vai sentar na minha peça. Causa colapso nelas. Explora a favela. Bate e vai sentar na minha peça. Fuma um pra pegar uma brisa. Mulher só portela. Bate e vai sentar na minha peça.